Aproximadamente 2 meses. possível, Polícia Salvador, voo 970. Azul 4980, aguarde cópia. Só instante. Voo 970, no sol 41, libere direita, táxi via Eco Foxtrot, Alfa Kilo, posição 4 Romeu do Pátio 3. Então, Foxtrot, Alfa Kilo para o posição 4 Romeu do Pátio 3, voo 1970. Correto. Boa, Rádio 70. Contato final e leste, sua pré-aproximação, chama a torre 1-2-1-9-5. Completando, chama a torre 295, 1-1-7-0. Correio Salvador, boa noite, voo 1-1-7-0, estabilizando X-Ray da 1-0. Voo 1-1-7-0, número 2, aguarde autorização de pouso. Autorização 1970. Nada, Gonalé, está com ele? 3178, contato radar, duas fazia chegada do Gonalé de ano para o nível de voo 050. Autorizado o TAP, para 3178. 707, no solo aos 4,6, libere a pista direita, taxiway Delta. E está autorizado o táxi para a posição 01 do Pátio 1, via Alfa e Juliette. Lisboa na Delta, via Alfa e Juliette, posição 01 do Pátio 1, boa, 0707. Autorizado o pouso, pista molhada, 120 graus, 09 nós. Autorizando o pouso, gol 1970. Azul 2707, tá molhada ainda a pista ou já tá úmida? Está úmida. Tente, graças. Pista úmida, gol 1970. Tente, 1970. Grande posição em direto, é seca. É 4006, Coronel 9019. Foi 246, passou dura, contato final ILS, recusa para as velocidades de aproximação e chama a turma 18 decimal 246, passa a estar no visual pista mandada. Gono 246, ciente, número 2 para pouso, aguarda autorização. Faz a atualização, Gono 0, no sol aos 48, liga a pista direita e taxi via Foxtrot, Alfa, posição 09, corrige posição 10 do Pátio 1, porém mantém a posição antes da Juliette. Direita, Fox Alfa 10, mantém a posição antes da Juliette, voa 970. Goma 246, pista livre, autorizado pouso, 190 graus, 08 nós. Ativo, leve pouso 10, controle os 43 na pista. Pista está úmida já, em algumas partes secas. Certo, 1240. Tava de molhada era o tema. Sete um reserva, vista via chegada no meio de ouro para o nível de voo 060. Táxi Alfa, Juliette para o portão 09. Alfa Juliette para o portão 09, 1 2 4 1 1 2 4 1 chuva leve aí a partir da Foxtrot, graças. Confirme quem chamou pro pushback. Boa noite, o Oceanair 6613, pushback funcionamento. Oceanair 6613, é o número 2, aguarde autorização, em informação de tráfego, Embraer 190 da Azul, sua cauda. Bem, na postura, Oceanair 6613. Para o táxi com 90 a bordo, 2 horas e 30, alterna Mateó, o azul 4980. Gente, autorizado táxi, ponto de espera no 0, azul 4980. Beleza, pode estar no 0 e conta lá. Como está rolando na escuta do Federal Papa Romeu Serra Delta Juliette? Afirmo, na escuta e observando. Estou posicionado na posição lima aqui aguardando autorização, ok? Gente, Federal Serra Delta Juliette. Está autorizado até os traseiros do antigo hangar da Nordeste. Positivo, aproximando na área base principal, aguardando a autorização posterior, ok? Rio Azul 4980, próximo aceleração no 0, pronto. Azul 4980, marquei um ponto de espera. Assim, 4980. Quanto é o Salvador, 3305, informação Bravo. Alfred 305, voo Bom Médio, autorizado de chegada Bom Médio 1, no desse mantém a nível de voo 050. Bombed 3178, iniciou do som para aproximação, segue para os 7 milhas e meia, quase 337 Lagoa, e já reduzindo com 120 de Grande Pista. Reduzindo 3178. 12-10, pista molhada, voltou a ficar molhada, 1-0 grau, 069. Acabei de formar a chuva leve na vertical do aeródromo. Chama a turma em 1-8-95. 1-8-95, obrigado. Até daqui a pouco. Chama a 6224 para o ponto 3305, que informa a chuva leve na vertical do aeródromo. Ok, valeu. Valeu, valeu. Salvador, muito boa noite. Está estabilizado a X-ray da 1-0. Já 3178, número 2, operação por instrumentos agora, visibilidade estimada 4 mil metros, chuva leve sobre o campo e sobre as vizinhanças. A base de camada estimada uns 1.500 pés nos mínimos. Chame visual com a pista. Ciente das condições, falar com a visual com o campo, está 3178. 305, pode voar, tá? 3305 autorizado o TAP, após o TAP dessa via para 2000 pés, será não mais 09. TAP após via 09, 33, 05. Positivo, cruzando a parte 1 até o pátio 3, posição 6, lima no pátio 3, ok. Firma, agilizando agora, ok? Solo, Sané 6-1-3. Puxa, né, 6313, estou em Salvador. Oi, esse é o principal para o nosso professor, né? Autorizado agora, reposto quanto o táxi. Puxa, né, 6313. 7313. Sideral Serra Delta Juliette, se possível, divide o reboche. Oi, quando autorizado, ajuda a colar o seu Ciente azul 4980, mantenha o ponto de espera. Obrigado. Gol no 888, no Solos 01, libere à direita, táxi via Foxtrot, Alfa, até antes da Juliette, na minha escuta. Confiar com o teste da Juliette na pescuta, gol 888. 3178, tá, continue a aproximação, caso passe a DA e não receba autorização de pouso, inicie o procedimento de aproximação perdida. Aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 3178. Informação que a moderada pode continuar, pegou o 98. Pista livre, autorizado pouso na 1-0, molhada, tá 3178. Essa é o Fantasy, autorizado pouso na 1-0, tá 4980, autorizado a linha e manter. A linha e mantém a dupla 9780. Visão 78, no solo 03, livre pista direita. Ingresse na Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Sua posição será 07 da parte 1. Direita, Alfa, mantenha antes da Juliette, guardando 07. Informa que não chove mais sobre o campo, a chuva está na final de está moderada. Gente, no campo não chove e na aproximação final uma chuva moderada. Exatamente. Na curta final não chove também, não, a pista está molhada. Azul 4980, ao completar o alinhamento, autorizado a decolar, 150 graus, 069. Autorizado a decolar, azul 4980. Para o táxi do canal 63.3, com 158 a bordo, autonomia 5 horas e 30 ao Canadão. 5 horas e 30 ou 5 horas? Autonomia. 5 horas e 30 minutos. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão na zero, Chanel 6303. 6303. Vai para o ingresso no 888, tá bom? Aguarde para o ingresso, gol no 888. Vai passar o marcador externo, está configurado para pouso. Gente, pista molhada, autorizado pouso 110, 170 graus, 069. Poderá encontrar chuva moderada na aproximação final. É o Chanel 6224. Ok, gente, está autorizado pouso, o 6224. Azul 4980, decolou 05. Chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 08, Federal, estou observando que está quase ingressando no pátio 3. Chame ao ingressar no pátio 3 e deixar o acesso ao pátio 1 no livre. Sobe via Cuca para o nível 370. Sobe via Cuca 370, azul 4980. No ingresso do pátio 3, deixando acesso ao pátio 1 no livre. Positivo, Torre. Mais um minuto, estou já liberando a posição do pátio 1 no livro, ok? Graças. 1 no 888, dê passagem ao banho 737 da Sideral à sua esquerda. após está livre ingresso para a posição 08 do pátio 1. Tá 3178, siga o banho da rua à sua frente, posição 07, livre estacionamento. Segue o colega da rua, está livre, mais por 07, muito obrigado, até daqui a pouco. Tá certo. Salvador, boa noite, o Azul 4959, para com a autorização, Filhos. Gente, aguarde. Puxa, né, minha 3 autorizada a linha em manter, pistão no zero. Autorizada, né, manter no zero, só na minha 3. Quatro, no solo 08, livre pista na próxima direita e taxi via Foxtrot Alpha, mantendo posição antes da Juliette para o portão 04 do Pátio. Juliette vai manter aqui o 6204. Azul 4959, pronto para cópia. Prossiga. Autorizado está Ilhéus, São Jorge dos Ilhéus. Confirma o nível que aqui no meu, na minha planilha aqui, saiu 065, mas provavelmente é um nível de instrumentos. 140. 140 para São Jorge dos Ilhéus, até... Controle Salvador, 120 decimal 8 e o transponder 0220. Sente a subida Coral 1 Bravo? Saída Coral 1 Bravo, sim. Autorizado Ilhéus, nível 140, a Coral 1 Bravo até Coral, podendo a controle Salvador, a mudança para regras visuais. Pouso visual em Ilhéus, 208 ao controle Salvador, 0220 ao nosso transponder azul. Azul 4959, cotejamento correto, reporte ponto estacional. Agostinho Ler 6313, pista livre, autorizado decolar, 140 grau 05, nosso. Oceano na 10 Sará 6313. Delta Juliette posicionada na de 3, obrigado e uma boa noite. Gente, frequência livre. Contato um rebelde, fazer chegada bom para 4006, terminal 9019. Chanel 6313, decolou 11, chame o controle Salvador, 120 decimal 8. 120, boa noite. Boa. Alfa, boa noite, Sonar 6313, transfere. 6313, contato reverso, subagir, seleção 1, paralisa 390. Vai, favor, 1390, Sonar 6313. Autorizado ingresso, porção 04, parte 1. 04, 04. Yes. 4, com informação ampla, autorização, por seguro. Ciente, aguarde o copo, azul 2774. Passa nível 150, chama o centro em 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 2835, 238, Paraná 63, 13, Santa Rosa. Deixa para 2003, Penedal 10 no Guasa, autorizado de LS que se reforma no Cabo Jogão. 19-2000, autorizado de 76, reportará a nota da dor, 7-2-3. Azul 5001, aguarde copa para Guarulhos. Azul 2774, copia? Copia 2774. Autorizado para Porto Seguro, conforme rota do plano de voo, nível 200. Após decolar, curva direita, saída para 1 no Bravo, controle 120 decimal 8, transponder 5036. Autorizado, Porto Seguro, nível 200, conforme rota do plano, saída para 1 no Bravo, curva pela direita, controle 120, transponder 5036, de 2774. Correto, chama para funcionar. Estacionamento, azul 4959, 3 Romeu. 3 Romeu ou 1 Romeu? 1 Romeu. 1 Romeu, o Pátio 3 autorizado, em coordenação com o Pátio de Solo, chama para o ataque. Sem autorizado, chama para o ataque. Autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 320, saída São Bruno, Leda, Módiva, controle 120, decimal 8, transponder 5031, Cotege. Negativo, azul 5001, foi autorizado 320 para Guarulhos, reportando 110, Leda, Módiva, 5031, transponder 208, controle de saída. Protejamento correto, pushback e acionamento em coordenação com o tipo de solo, reposto quanto para o táxi no 01. 01. Tô igual 723, autorizado, vai sair. Turno 723, avistado, autorizado pouso na 10, pista molhada. 120 graus, 089. Ele pouso na 0, agora 723. Azul 2774, posição 4, Lima, do Pátio 3. Autorizado, em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi, Azul 2774. Contato radar, dessa via chegada com MED 1, não para o nível de voo 050. Contato SAP, o Chanel 6212. ISO 4959 com 74 a bordo, 4 horas, 3 horas e 30 de autonomia, alternada Salvador. 4 horas e 3 horas e 30 de autonomia. 3 horas e 30, alternativa Salvador, e repita o que eu vi. 74, 74. Gente, posição 1, taxa 3, autorizado táxi até a retaguarda do Embraer 190 da companhia que está finalizando o pushback. Azul 4959. Táxi em frente da retaguarda do Embraer da companhia 4959. Direita e prossiga via Alfa até antes da Juliette. Sua posição será 1 ou 2 do Pátio 1. E Alfa antes da Juliette, aguardando 2. Gol 1, 3, 374, autorizado para Maceió, conforme rota do plano de voo, nível 350, saída Cuca, travessão Aracaju, controle 120.8, transponder 5041. 350, autorizado para Maceió, decola Cuca, controle 108, controle 5041, 1934. Confejamento correto, acusação estacionada. Azul 4959, autorizado ali, né? Manter pistão zero. É, só me manter. Azul 5001, decolou os 35, chama o controle no 20.8. 208, azul 5001. Marfax, azul 2774, com 49, 4 horas e 55, a terra confia. 9.100 pés na sua escuta. Azul 5001, contato radar, supervisão toda salvo 1, para o nível de voo 320. São Bruno, avisa 320. Autorizaria para de Oliveira, está presente? Azul 5001, autorizado, direto Leda. Direto Leda, 5001.